iniciando o nosso curso formalmente agora, nesse momento, contamos para a aula inaugural com a presença que tem prestigiado todos os anos, aliás, esse curso, do conhecido reitor dos reitores dessa universidade, o professor Pedro Calmon. Todos conhecem o professor Pedro Calmon. Mas, apesar disso, eu gostaria de sublinhar que o professor Pedro Calmon é realmente o orgulho da nossa universidade. E o professor Leiser vai fazer a apresentação do conferencista. Pedro Calmon Muniz de Bittencourt ostenta com uma das suas maiores glórias ser natural da Bahia. Mas ele tem qualificativos muito grandes, entre os quais o de ser um dos ápices, dos expoentes da cultura e da universidade brasileira. É um grande orgulho, como bem assinalou o coordenador desse curso, professor Atos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, antiga Universidade do Brasil. Professor Calmon foi livre docente da Faculdade de Direito, professor catedrático por concurso da Faculdade de Direito, professor fundador da Faculdade de Direito da PUC, professor de História por concurso do Colégio Pedro II, professor de História da Universidade de Santa Úrsula. Exerceu funções das mais relevantes em nosso país. Diretor da Faculdade de Direito da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi vice-reitor e reitor por longo período da Universidade do Brasil. Ministro da Educação e Saúde. E atualmente mantém-se como membro vitalício do Conselho Universitário desta Universidade Federal. Como atividades culturais, no Museu Nacional foi o criador do curso de museus e da cadeira da História da Civilização Brasileira. É atual presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ao qual prestou eminentes serviços, entre os quais a construção do belo edifício que o tem como sede. A Academia Brasileira de Letras é um dos imortais da nossa cultura, membro desde 1936, mal nascido, ingressava na Academia, e presidente em 1945. Do Conselho Federal de Cultura, foi presidente e se mantém nessa posição na Câmara de Patrimônio Histórico daquela alta Câmara. Tem inúmeros trabalhos publicados. É autor de mais de uma centena de livros e estudos. Entre eles, há a destacar A História Social no Brasil, em 3 tomos. A História do Brasil, em 7 volumes. História das Ideias Políticas. Teoria Geral do Estado, Direito Constitucional Brasileiro. História da Civilização Brasileira. Na literatura histórica, tem biografias de D. João VI, D. Pedro I, D. Pedro II, em 5 volumes este, da Princesa Isabel, Castro Alves, General Gomes Carneiro, etc. Há um grande número de obras e vimos de saber, de ter conhecimento, que o professor Calmon está começando uma coleção que será muito importante, qual seja a das suas memórias. Imaginem os senhores o que, não sairá de importante, de interessante nessas memórias. Cumpriu missões diplomáticas das mais importantes no exterior. Delegado ao Congresso para a Guerra e a Paz de Chapultepec, em 1945. Embaixador após o presidente de Costa Rica, do presidente da Venezuela, às festas de centenário de Rubem Darío, em Manágua. Delegado à Conferência de Educação em Genebra. Delegado à Conferência Mundial de Instrumentos de Cultura, da Unesco, em Veneza, etc, etc. Ostenta títulos dos mais importantes que é dado a um homem de cultura, como o professor Calmon, possuir. É doutor honoris causa da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Direito de Lisboa. Professor honorário das Universidades de São Marcos, no Chile, de Buenos Aires, do Equador, de Nova York. Doutor honoris causa da Faculdade de Letras da Universidade da Bahia. Membro correspondente da Academia de Ciências de Lisboa e da Academia Espanhola. E tem também diversas condecorações, entre elas, grau de grande oficial da Ordem do Rio Branco, Grand Cruz de todas as ordens portuguesas, comendador da Legião de Honra da França, Grand Cruz da Argentina, da Venezuela, da Colômbia, do México, da Espanha, do Vaticano, etc, etc. Além das atividades de professor, de escritor, de eminente literato, grande homem de cultura, colabora em jornais e revistas nacionais e estrangeiras. E vai discorrer, como já o fez diversas vezes com um vulgar brilho neste nosso fórum, sobre as origens das instituições brasileiras. Com a palavra, o eminente professor Pedro Calmon. Agradeço de coração ao meu querido e velho amigo Atos da Silveira Ramos a extrema bondade das palavras iniciais com que me saudou. E ao meu jovem amigo Lézer, a extrema gentileza da longa referência que fez ao meu passado cultural. O que, aliás, me vexou um pouco, porque a modéstia é inerente à consciência do trabalhador. Quem realiza é modesto. O vaidoso é o infecundo. É quem não fez. É o que aparenta. Eu sou um homem natural, lógica, intrinsecamente modesto. Sinto-me humilhado com tanto elogio, ao mesmo tempo estimulado com tanta bondade, de maneira que é com o espírito um voado de recordações do meu histórico, universitário e cultural, que começo esta preleção sobre um tema que, aliás, não vem devidamente estudado nos livros, mas que procurarei resumir no tempo regimental de uma conferência didática. A origem das instituições brasileiras. Teremos instituições aborígenes? Não. Temos costumes. O vestígio da influência original dos índios, alguma coisa como uma adaptação de hábitos nos sertões brasileiros, mas não lhes herdamos instituições sociais. E africanas? Teremos instituições africanas no entrecho social brasileiro? Também não. A nossa herança em matéria de direito público, de estruturação do Estado, de constituição do poder político, enfim, as instituições brasileiras vieram da Europa. São imigrantes, como homem branco. Apenas nestes trópicos adquiriram o colorido, a expressão, a especificidade, a particularidade da natureza que as aclimatou. O nosso povo é um exemplo desse sistema natural e complexo, sociológico e antropológico de formação étnica e social. O povo moreno do Brasil. Que somos nós? O povo brasileiro. Comecemos por ele, porque com ele é que nascem as instituições políticas no país. O povo brasileiro é uma amálgama das três raças aliadas, que não se hostilizaram, antes se amaram, criando esta população mestiçada tão nacional. Provimos do branco europeu, sobretudo português, do gentio indígena e do preto que veio da África. Quanto a essa facilidade de formação étnica do povo brasileiro, ela consiste numa sucessão, numa herança também natural. O povo português é o povo mais mestiçado da Europa. Quer dizer, quando falamos, o português é dado à Aliança das Raças. O português patrocina a mestiçagem. O português é o pai do mulato brasileiro. Sorrio e lembro que ele já era assim na Europa. Isto é, um povo que se formou, em primeiro lugar, no recipiente arqueológico da velha Ibéria. Depois, lavado pelas ondas de imigração que escorreram sobre essa estrutura primitiva e que foram os cartagineses, os gregos, de onde a palavra Lisboa, Olissípolis, cidade de Ulisses, reminiscência helênica das origens antigas do povo português, o povo romano, que nos deu a língua neolatina que falamos, e por fim, desde 711 até o fim do reinado de Afonso Henriques, fundador da monarquia, os árabes, que ainda hoje povoam o Algarve e parte do Alentejo. Árabes que enriqueceram o vocabulário português com tanta palavra que os recorda. Ora, essas lavagens étnicas que depuraram o povo português ainda hoje se encontram no tipo físico do lusitano. Um português do norte, nós logo reconhecemos. É um português louro, descendente dos visigodos, cujos nomes se distribuem pelas províncias septentrionais de Portugal. Os homens do sul são morenos, meio sarracenos, um tanto africanos do norte, quer dizer, do norte da África, quer dizer, essa mistura de gente criou o tipo do marinheiro português que descobriu o Brasil. Este homem era, portanto, um homem diferente à discriminação racial, que nunca teria guarida nem em Portugal, nem nas suas colônias. Nós, por exemplo, não entendemos, não compreendemos, achamos estúpido o arianismo. O arianismo de Gobineau, o arianismo nazista. Nós não entendemos. Por quê? Porque parte de um mito, o mito da unidade racial louro-branca germânica, criando um tipo humano que, na realidade, se examinarmos a sua etiologia, a sua origem, não existe. O português, portanto, propenso à pluralidade racial, no Brasil se tornou o patrono desta mistura de raças que faz do povo brasileiro um povo essencialmente moreno. Um povo que dispensa os privilégios de raça, em que todos somos iguais, tendendo fisicamente para a constituição de um tipo próprio. Uma pergunta à margem da antropologia. Haverá, nesta multiplicidade de raízes, um tipo predominantemente brasileiro? Aquele que possamos indicar na rua, aquele homem é brasileiro? E eu respondo, existe. No estrangeiro, por onde muito andei, facilmente distinguia um brasileiro do estrangeiro. Por quê? Porque essa mistura foi conformando uma expressão antropofísica, uma formação genética e ao mesmo tempo antropológica, que significa a existência do homo brasiliense. É claro que este cadinho está longe de esfriar. Temos de esperar que as gerações se sucedam para cada vez mais se simplificar o tipo brasileiro. Mas, de qualquer modo, o brasileiro existe, pelo menos mentalmente. Os nossos costumes nos assemelham. Sentimos mais ou menos as mesmas coisas. O brasileiro é, sem retórica nem cortesia, um homem generoso. É um bom. É um sentimental. Quando há um crime, queremos a morte do criminoso. Quando há um júri, queremos a absolvição do réu. Somos a favor da violência entusiástica e contra os seus excessos. Somos o povo da anistia, o povo do perdão, o povo que abomina a pena de morte. Mataram há 150 anos, quase 200 anos, Tiradentes, e até hoje é feriado das escolas, em homenagem ao réu. Somos a favor da generosidade, somos dadivosos. Por quê? Porque nascemos assim. Porque este é um predicado. E este costume nos assemelha. Esse costume é que faz que tenhamos reações homólogas, parecidas, diante dos acontecimentos políticos, sociais, econômicos. Todos os brasileiros pensam mais ou menos numa certa direção. Isso constitui a psicologia de um povo. De maneira que, ditas essas palavras iniciais, para justificar a minha crença, a crença que devemos ter na existência do povo brasileiro, o povo brasileiro, na acepção do direito público, distinto da população, porque a população é a soma de brasileiros e estrangeiros que aqui moram. O povo brasileiro é o povo capaz de produzir a vontade política, isto é o povo nacional. Dito essas palavras, vamos agora à síntese explicativa das instituições brasileiras. A primeira delas, a dignidade humana, que nós traduzimos por uma palavra sonora, comunicativa e atual. Uma palavra que todos temos nos lábios, uma palavra que todos temos no coração, uma palavra que está nas nossas ambições mais comezinhas e nos nossos desejos mais altos. Esta grande palavra, liberdade. O que é liberdade? A liberdade é a garantia individual em face do poder contido pelo dever de respeitá-la. Esta é que é a liberdade. Liberdade diz a nossa Constituição Federal, é o direito de tudo fazer que não contraria a lei. Como se diz na rude linguagem popular, legal. A liberdade é a conduta legal do indivíduo. Legal no sentido de que, se não contraria a lei, constitui direito a exercê-la. A essa liberdade que nasce com as primeiras instituições brasileiras. Isto é que é preciso dizer. Nós, os que estudamos a história do Brasil, partimos de um pressuposto que não é verdadeiro. O de que, antes da independência, vivíamos no absolutismo. E esse absolutismo era antiliberal. Quer dizer, não se conheceria liberdade no Brasil se não depois do Brito de Piranga, se não depois da Declaração da Soberania Nacional, se não depois que o Brasil nasceu. Ora, isto não é verdade. A liberdade para viver, para existir, exige o comportamento do governo de acordo com a segurança individual. Determina-se pela divisão das funções do poder. O poder executivo e o poder judiciário. Quer dizer, sobre os dois, o império da lei. Ora, imperando a lei, a liberdade surge como a consequência da sua aplicação. Ora, como começa o poder no Brasil? Começa, repare-se bem, com as cartas de donataria das capitanias hereditárias. Quando Dom João III doa o território brasileiro retalhado em capitanias de 100 léguas de costa a determinados fidalgos. Surge aí o princípio da garantia da liberdade. Porque nomeia-se com plenos poderes o capitão-general, é o executivo. Ele tem a plenitude da função, mas junto dele manda o ouvidor, isto é, o juiz. Alguém que, nomeado pelo rei, independente do capitão-general, desempenha a função judiciária. Ora, uma vez que o poder judiciário não está subordinado ao poder executivo, a liberdade assegura pela invocação deste poder protetor contra os abusos do poder executivo. Quer dizer, em 1532, 1534, no tempo em que se instituiu o primeiro município brasileiro, que já falarei, São Vicente, que é de 22 de janeiro de 1532, se concede o direito de apelar para a justiça ao homem prejudicado pelo excesso do poder. Quer dizer, surge, não digo executiva, objetiva, total, a liberdade. Mas surge a primeira garantia que se me dá, essa de pedir à justiça um remédio contra o exagero da prepotência, contra o poder abusivo do Estado. Em segundo lugar, concede-se ao habitante do Brasil o direito de administrar por si mesmo a pequena região que se chama a comuna ou município. E é o município? O município é a autonomia administrativa dada a uma determinada zona, a uma determinada vila, onde as autoridades são constituídas. constituída pelo voto do povo. Quer dizer, o povo aprende a votar. Nós temos uma documentação disto que nos faltava para compreender a exatidão do que acabo de dizer. São as atas da Câmara de São Paulo. Em matéria de arquivos, o da Bahia desapareceu no século XVI, com a invasão holandesa em 1624. O de Pernambuco queimou-se com a invasão holandesa e com os distúrbios que houve naquela capitania. Os do Rio de Janeiro arderam com o legislativo municipal em 1798. Não há o arquivo da cidade antes dessa data. O de São Paulo salvou-se quase por milagre, em virtude do clima, aquele clima frio e benéfico do Planalto, que impediu que deteriorasse os papéis. O Oscar Luiz, o governador Oscar Luiz, auxiliado e orientado pelo historiador Afonso de Tomé, publicou uma série de dezenas de volumes com as datas da Câmara. E nelas, o que se estuda com a ata daquela Câmara de 150, de 160, de 170, o que fizeram se vê é o desempenho da democracia no âmbito municipal do Brasil da Colômbia. Escutamos hoje, o que fala sobre democracia direta ou indireta, é a democracia, a abertura, o fechamento, é da democracia que nos promete e no Rio de Janeiro. Parece que a democracia é uma medida de respeito, de fabricação, com marca americana, com que embriagamos a nossa situação. Não, a democracia surge no Brasil com os primeiros sintomas da forma patriótica do Brasil. É claro que eu tinha dito com a forma patriótica, quer dizer, o Conselho Universitário impedia que eu fizesse o meu discurso de posse, porque achava um discurso muito além das expectativas, que hoje seria um discurso muito água com açúcar. No entanto, naquela época era muito difícil. Foi com a segurança que o mestre Calmon fez que eu consegui realizar e fazer o meu discurso aqui dentro. Aí está uma das a segurança da liberdade do Brasil. Está dentro desta universidade, é o magnífico reitor Pedro Calmon. Mestre, eu gostaria de fazer uma pergunta à vossa magnificência. Hoje os antropólogos e sociólogos alentam a ideia de que existiam as instituições índias antes das instituições alienígenas, quer dizer, as que vieram de fora. E, no entanto, para que seja enriquecida a nossa, mais ainda, a palestra que Vossa Magnificência fez, e pelo que está atualmente acontecendo com os índios no Brasil, eles se aculturaram através da cultura alienígena, e por esta cultura eles estabeleceram um grau de consciência. Então, eu gostaria que Vossa Magnificência nos enriquecesse mais ainda, saber se existe realmente uma relação entre a cultura, entre as instituições dos índios não alienados e a atual cultura. Era isso que eu gostaria. Muito obrigado. Obrigado, Eugenício. Em primeiro lugar, pela sua reminiscência de estudante, terrivelmente subversivo e implacavelmente simpático. De maneira que fomos inimigos cordialíssimos e conservamos a amizade de outrora e mais os votos que faço para que prospere agora, que está do outro lado da cerca, no campo dos professores, nos jornais mais estudantes, na sua carreira brilhante. Mas, quanto à situação do indígena, é a seguinte. O Brasil, eu aliás digo isso no meu livro História Brasileira, e é verdade, tem várias fases de civilização dentro do nosso país. Nós temos a pré-história representada pelas aldeias indígenas. A Idade Média, no sertão oligárquico e abandonado. O século XIX, no romantismo das cidades. E a realidade na vida que corre. De maneira que, no mesmo país, pode acumular-se essas camadas sucessivas. Quanto ao índio, é preciso que se diga, o que ele reclama hoje é a terra para a comunidade. Evidentemente, trata-se de um direito indiscutível, porque se o posseiro tem o direito resultante da usucapião, da ocupação da terra, é natural que a tribo indígena que mora numa determinada área seja senhora desse lugar. Agora, quanto às instituições indígenas, dá-se hoje o contrário. Nós não recebemos impressões ou influências ou herança da bárbara cultura indígena. A cultura indígena que recebe, por imitação, as lições terríveis, nefastas, que os brancos lhes dão. Porque o índio, dizia-me um antropólogo, meu amigo, não aprende em escola, aprende por imitação. É como um animal, imita, não recebe a lição no colégio, ele imita nos costumes. Se o branco chega e o embriaga, ele se dá embriaguez. Se o branco chega e negocia com ele, ele imita na transação o costume do branco. Quer dizer, hoje o índio recebe exatamente a herança do branco. Eu não sou nada otimista quanto ao futuro disso, porque à medida que as civilizações se aproximam, desaparece o barbarismo e surge essa cultura média, medíocre, da qual o cacique Vário Juruna é um símbolo. Que é o Vário Juruna? É um malandro selvagem que já foi cacique e hoje deputado, que representa um elemento de transição entre o tribalismo e a cultura. Evidentemente, o seu filho, os seus filhos, estudarão no colégio. Das funções do poder. O poder executivo e o poder judiciário. Quer dizer, sobre os dois, o império da lei. Ora, imperando a lei, a liberdade surge como a consequência da sua aplicação. Ora, como começa o poder no Brasil?

porque à medida que eles têm contato com os brancos, eles vão adquirindo a missão das coisas que os brancos possuem. Meio que eu com isso respondo a Vinícius. Segundo meu debatedor, estagiário Abílio Aranha, da iniciativa privada. Amigo reitor da Universidade do Brasil, nos tempos que eu era estudante da Escola Nacional de Engenharia. A minha dúvida é a seguinte, pela exposição feita pelo professor Calmon, nós compreendemos que o Brasil sempre teve instituições baseadas na liberdade e na democracia. Não acha o professor deslocado o que se afirma correntemente hoje, que só agora se pretenda fazer do Brasil uma democracia? Isso é um equívoco verbal. Fazer do Brasil democracia, por que modelo? Porque o problema é este. Há 1000 democracias. Há 1000. Eu falei da democracia municipal. Não disse que o Brasil foi sempre a democracia, não. Perdão. Eu falei dos aspectos desconhecidos ou ignorados que nós pudemos reaver graças à publicação das atas da Câmara Municipal, da democracia nascente no município brasileiro. Falei disso. Ora, evidentemente, era o que se chama em história do Filho do Estado, a democracia direta, que é aquela em que o povo faz o governo. O povo reúne-se na praça pública e vota no governo. Não é a democracia representativa, em que o povo vota nos representantes e constitui um congresso que faz a lei. Mas, evidentemente, fazer do Brasil uma democracia, a frase do presidente João Figueiredo, representa a ideia de restituir a plenitude dos órgãos democráticos. Essa plenitude não existiu e ainda não está completa porque as emendas à Constituição limitaram as faculdades, os poderes do Congresso Nacional, aumentaram os poderes do Executivo, que pode, inclusive, emitir decretos-leis, sem ouvir a representação popular, de maneira que a democracia existe ou na plenitude ou reduzida. Nós temos uma democracia reduzida, ansiando, é claro, todos nós ansiamos, por uma democracia plena. Muito bem. Essa é a resposta. Debatedor, estagiário Luiz Felipe Meira de Castro, da Fundação Getúlio Vargas. Professor, alô? Professor, durante a sua exposição, o senhor se referiu que as nossas instituições, elas são basicamente de origem europeia, porque eram os povos que, na época, tinham instituições já formadas. Eu desejaria saber, então, se um aspecto importante da formação da nossa cultura, que diz respeito aos estudos que as nossas elites, na época, faziam na Europa, em especial em Coimbra, isso não teria que ser levado em consideração, ou seja, se a formação dessas pessoas, quer dizer, a formação cultural que elas obtiveram lá fora, elas não tiveram influências determinantes no tipo de instituição que nós passamos a ter. Obrigado. Não tinha. O ensino em Coimbra, que era dado tanto para brasileiros quanto para portugueses, era um ensino baseado principalmente no direito romano, na tradição, na teologia. Era um ensino antiliberal E no Brasil se criou uma consciência exatamente contrária, uma consciência liberal. Agora, promovida por aqueles estudantes de Coimbra que liam os livros que não aprendiam na universidade, que era a leitura clandestina dos filósofos franceses. Leitura esta que vai inspirá-los no sentido da conjuração mineira, feita por coimbrões, estudantes de Coimbra, que vai inspirá-los nos movimentos que antecederam a independência e vai inspirá-los na independência. Quer dizer, não foi uma formação universitária que os conduziu. A universidade não dava para isto. Porque, levaria tempo explicá-lo, mas vale a pena dizer rapidamente, a Universidade de Coimbra passa por uma fase distinta quando desaparece o Marquês de Pombal, que fizeram a reforma universitária, criando, por exemplo, a cadeira da História do Direito. Ela passa a ser reacionária no tempo da Dona Maria I. Isto é, a escola, a universidade, ensina o ensino oficial, tradicional, o despotismo de direito divino, do poder público, etc. Não é a escola liberal arejada que o Marquês de Pombal quiser estabelecer no século XVIII. Quando veio Dom João VI para o Brasil, tudo se modifica, evidentemente. Porque aí cria-se, então, começa a criar-se o espírito brasileiro. Quarto debatedor, estagiário Alberto Calil, do Poder Executivo. Mestre, eu sou agora um emocionado e protuberante sexagenário que agradece ao Onipotente esta oportunidade de rever e de constatar a lucidez, a competência, a sabedoria do meu morador que vi e ouvi pela primeira vez em 39 na Semana da Pátria. A pergunta, considerando que o mestre disse que a monarquia, com o bando, o exército e a marinha, garantiu a unidade do Brasil, quando a colonização espanhola permitiu a fragmentação e formação de repúblicas, pergunto, o sistema monárquico ainda é viável na situação das instituições atualmente no Brasil? A minha resposta é imediata e fácil. Se tivéssemos monarquia, teríamos pouca diferença do governo atual. Pouca diferença. Não haveria sucessão presidencial, presidenciáveis, direta já ou indireta. Nada do que está hoje preocupando o povo em relação ao poder executivo. Mas o legislativo seria o mesmo. A federação seria a mesma. O que é a federação? É a autonomia dos estados ligada à soberania nacional. Apenas teríamos a vantagem, reparem a palavra que eu emprego, a vantagem de um imperador que fosse, aí já é um condicional, como Dom Pedro II, tipo de tolerância, de sabedoria, de compreensão e de bondade. A minha mãe, minha amada mãe, de que eu tenho uma saudade imensa, era monárquica. Nunca diria a república, porque era neta do avô que a criou e que era o mordomo-mor do imperador. De maneira que eu nasci num ambiente monárquico. Veria com grande prazer a restauração da monarquia. Não a prego, porque acho que o país merece ordem e não deve ser submetido às experiências de subversões que seriam, aliás, transitórias, porque a América é naturalmente republicana. A América é naturalmente republicana. Aí a monarquia envolve uma história, uma tradição, uma herança, um princípio que se transmite numa dinastia de pais a filhos. Nós não temos isso. Eu diria que era difícil realmente restaurar essa monarquia. Mas eu aderiria com muita facilidade e, aliás, repetiria como aquele autor que chamou Sua Majestade o presidente dos Estados Unidos, referindo-se ao presidente da América do Norte, que é um imperador quatrienal. Se nós tivéssemos um imperador vitalício, era a mesma coisa. Contanto que fosse bom. Eu respondi. Debatedor, estagiário Nelson Machado, da FAO, UFRJ. Meu reitor, ouvi a sua conferência sobre as origens das instituições brasileiras, na qual o senhor faz uma referência, e que é óbvia, sobre a condição dos portugueses terem contribuído bastante para ela. Eu pergunto ao senhor, porque não ouvi nada que me pudesse impedir de fazer essa pergunta. Qual a influência que poderia ter tido das invasões dos franceses e holandeses aqui nesse território? É curioso, nenhuma. Nenhuma. Porque, ao contrário, quando os franceses não tiveram influência nenhuma, porque foram banidos logo, houve a invasão de Louis-Trouin e tal, que teve uma invasão guerreira que acabou com o abandono do Brasil por eles. Quanto aos holandeses, 20 anos ocuparam Pernambuco e não deixaram nenhuma instituição no Brasil. Não sei de influência nenhuma dos holandeses no Brasil. Sei da reação, isto é o contrário, da reação produzida. Essa reação, sim, a favor, como sucedeu na Batalha de Guararapes, da unificação do povo brasileiro. Porque na Batalha de Guararapes se unem contra o holandês, aí é uma anti-influência. Contra o holandês, o branco, o preto e o índio. Quer dizer, as três raças se irmanizam na luta contra o invasor. Agora, o legado do invasor ao Brasil, não há nenhum. Explica-se. A invasão holandesa não foi uma invasão de ordem política, mas econômica. Não foi o Estado holandês que invadiu o Brasil, foi a Companhia das Ilhas Ocidentais. Foi uma empresa comercial, é claro que ligada ao Estado, mas não foi o próprio Estado que invadiu o Brasil. E essa companhia tinha interesse em obter rendas para dar dividendos aos seus acionistas. De maneira que nenhuma instituição foi praticada no Brasil, a não ser uma precária assembleia de vereadores no Recife, que não deixou nenhum vestígio, influenciando as pessoas brasileiras. Foi que minha resposta é negativa. Penúltimo debatedor, José Carlos, da UFRJ. Eu gostaria que o magnífico reitor Pedro Calmon me respondesse o seguinte: por que a instituição brasileira não caminhou em direção à monarquia democrática do tipo inglês, ou como a atual espanhola, optando pelo sistema republicano federalista? E até que ponto isso influenciou a não entrada do Brasil no processo de revolução industrial do século passado, ficando o Brasil na posição de fornecedor de matéria-prima aos países industrializados? Eu declaro que houve a tentativa, durante a monarquia, de anglicanizá-la, ser uma monarquia inglesa, leamos os discursos de Rui Barbosa e Joaquim Nabuco e veremos a citação constante dos precedentes ingleses do parlamentarismo. O ideal de Joaquim Nabuco e também de Rui Barbosa, que só foi republicano no dia em que se proclamou a República, era a monarquia democrática. Aliás, monarquia democrática criada pela Constituição de 24, naquele princípio que eu enfatizei aqui, em que Dom Pedro I se proclamou imperador pela graça divina, direito divino, e pela aclamação unânime dos povos, do sistema democrático. Agora, eu tenho pena de realmente não ter continuado isso, porque podíamos ser hoje uma monarquia próspera e arejada e democrática, a exemplo da Espanha e da Inglaterra. Aliás, a Inglaterra prova que a monarquia não é contrária à democracia. Nós sabemos por experiência própria, todos nós sabemos, por intuição, que um homem eleito, um homem nomeado, produz o mesmo bem ou o mesmo mal em ambos os regimes. Um bom reinante, pacificador, o caso da Espanha atual, é uma providência para o Estado. Agora, o que duvido é que o Brasil como juiz não está tendo problema. Sétimo e último debatedor, estagiário Marques, do Governo do Estado. Eu gostaria que o Vossa Excelência me respondesse a seguinte pergunta. Se as tropas do Júnior não tivessem dominado Portugal, poderia ter o Brasil hoje um governo igual ao da Inglaterra? Não creio. Não creio. Eu acho que... Se o Dom João VI não viesse para o Brasil, se não houvesse o caso de o seu herdeiro, Dom Pedro I, proclamar a independência, nós seríamos republicanos. Apenas não seríamos a República do Brasil. Seria a República da Bahia, o Império de Sergipe, o Ducado do Maranhão, a República de Pernambuco. Quer dizer, nós seríamos países que mais tarde se uniriam pela língua, pelos costumes, pela semelhança do povo, mas precisando para isso de guerra civil, de um soldado que fizesse o que Caxias empreendeu no tempo da regência, a unificação a fio de espada. Nós seríamos um país dividido. A monarquia nos deu a união. Este é o sagrado, admirável modelo que ela impôs ao Brasil. É um império unificado. Império no sentido territorial da palavra. Império quer dizer um governo abrangendo uma imensa região geográfica. Um império com 8 milhões e 500 mil habitantes, mil quilômetros quadrados. Isso devemos ao monarquia. Agora, se não tivesse havido a catástrofe de 1808 e a vinda da Casa Imperial, que foi uma espécie de acústico universitário dessa Universidade Federal. Como atividades culturais, no Museu Nacional foi o criador do curso de museus e da cadeira da História da Civilização Brasileira. É atual presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ao qual prestou eminentes serviços, entre os quais a construção do belo edifício que o tem como sede.